valho nada, você ainda menos. A diferença é que eu não disfarço. Quem se perdeu em suas curvas, lamento, são nelas que eu me acho. Restrições? Não. Sem recuso ou mais explicações. Direto, tipo um objeto. Calabu que me usa, usa com gosto. Gosto do gosto do seu corpo na minha boca. Look, igual não tem outro. A overdose de você é coisa pouca. Se lê olhares quando da alma é íntimo. Seu corpo é música e eu danço conforme o hit. Conte suas mentiras, diga que és só minha. Que eu digo que entre todas que eu tenho, tu és a favorita. Me conte suas mentiras, diga que és só minha. Que eu digo que entre todas que eu tenho, tu és. Dois corações, muitas paixões, mal resolvidas pra uma vida breve. Se o corpo é seu, meu corpo é seu, por inteiro, só assim serve. Não tive a honra de ser o primeiro, mas quero ser o último homem a quem se entregue. Nosso caso é secreto e particular. Tem coisas que ela diz que só faz pra mim. O tesão a flor da pele, onde vamos chegar? Mesmo se for mentira, eu prefiro assim. Nosso caso é secreto e particular. Coisas que ela diz que só faz pra mim. Tesão a flor da pele, onde vamos chegar? Mesmo se for mentira, eu prefiro assim. Fruto proibido, como um livro nunca lido. A deriva no mar de libido. Eu sigo e sigo e sigo. E é mais por mim que por você. Apesar dos pesares, prezo o meu prazer. Seja lá o que tiver que fazer, o meu é te satisfazer. No tráfego pelo seu corpo, respeito sinais. Fugindo do óbvio, fazendo amor com ódio. Reprise de episódios da nossa trama. Dama, sente, fala quem manda. Sinfonia pros ouvidos, você sussurrando. Vai, mas diz tudo o que eu quero pra conseguir o que quer. Sugestivo pela cara que fazes. Etapa por etapa, prejuízo é pular fases. Judio o juízo de um jeito que só tu sabes. Arruma a briga sem motivo pra depois fazer as pazes. Nosso caso é secreto e particular. Tem coisas que ela diz que só faz pra mim. Tesão a flor da pele, onde vamos chegar? Mesmo se for mentira, eu prefiro assim. Nosso caso é secreto e particular. Tem coisas que ela diz que só faz pra mim. Tesão a flor da pele, onde vamos chegar? Mesmo se for mentira, eu prefiro assim.